Legal. Gostaria de dedicar essa música ao Bernardo Amaral, ao Pepe, todos os seguranças, bem especialmente ao rapaz do som. Se me der motivo. Melô do último a saber. É. Engraçado. Às vezes a gente fica pensando que está amando, que está sendo amado, e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Pra ir embora, estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido. Melhor assim. É nessa hora que o homem chora. A dor é forte demais pra mim. Lá na... Esse cameraman aqui também se identifica com essa música, pode ver. Isso que tá do meu ladinho assim, só captando o som, né? Tchá, tchá, tchá, tchá. Ed Murphy, esse é o nosso Ed Murphy. Alô, Pato do Roubo! É, a vida é espelho. Espero que seja feliz. Ficar contigo não faz sentido. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Esquisito pra gente ficar junto, mano. Sei que foi encontrar alguém melhor que você. Me dê motivo, foi jogo sujo. Agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei um mundo. Você foi fundo. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à lua e a vida é curta. Não vale a pena sofrer então. Cantem comigo. Pode ter, depois tudo a perder. Não devia fazer o que fez. Por mais que você tente negar. Ô, pessoal da futebol, vamos dançar, vamos entender. Pode crer, eu vou sair por aí. Ô, Barra Palace. E provar que posso ser feliz. Roberto Lombre.